O seu nome é Alice, é uma espiga miss. Quando passa o polícia a serviço. Alice, Alice, lume me pis. Alice, Alice, lume me pis. Alice, Alice, lume me pis. Se na vida tens azar e te queres suicidar, vai à Alice procurar a alegria de amar. Alice, Alice. Quando ela vê chouriço, ora chora, ora ri-se. Era uma grande chatice se a boca não abrisse. Alice, Alice, lume-me pis. Alice, Alice, lume-me pis. Alice, Alice, lume-me pis. Ela é uma natural, planta flores no quintal. Para ela é fundamental a prática do sexo oral. up, doodle. Get up, doodle. Say I wanna see, I like a sex machine. Say I wanna see, I like a sex machine. Todos depois os casar. A palpitar de mão em mão. Os rios da serra batem, batem com fé, mas eu pela teté sou como Zé, sempre em pé, sempre em pé. Nunca, nunca deixarei de sentir ponta por ti. Nunca, nunca deixarei de gostar de chantilly. Pela tatão sinto uma enorme atração. Ah, ah, ah, ah. Nunca, nunca deixarei de sentir ponta por ti. Nunca, nunca deixarei de lamber o teu pipi. Whoa! grau. A vaca já estava morta, virgem cruel, o meu coração não corta. São 9:30, vou bater a outra porta. No resto do chão havia uma costureira e uma velhota que ainda era fossureira. À meia-noite iam juntas para a banheira e apanhavam uma grande babadeira. Meu coração não parava de cantar, meu bacalhau já tinha ido a afiar. E de caminho um ceguinho foi estripar. Saí à rua, no rato estava a chover. O restaurante estava aberto, fui lá ver. Uma perdiz, um frango assado, eu vou comer. Eu vou comer. Ai, não faz mal, a vaca já estava morta. Virgem cruel, o meu coração não corta. São 9:30. Vou masturbação, abandonação, masturbação, abandonação, masturbação. Masturbação. dia gostava de me apresentar. Sou o General Zé e vim falar contra o estabelecimento por uma mentalidade e por uma grandíssima atitude. Assassina Catarina, injustiça de cortiça, sacrifício no comício, a torreira da soleira, faz xixi um javali, compota de bolota. Atitude. Cheira da vidigueira. Atitude. Atitude. Atitude. Eu hei de amar uma pedra, deixar o teu coração. É pela frente, é de todas as maneiras. Ai, o melhor é começar de princípio, que é para falarmos mesmo a sério. Atitude. Atitude. Atitude. Atitude. Lentidão no coração, na agricultura, assassina Catarina, injustiça de cortiça, sacrifício no comício, a torreira da soleira, faz xixi um javali, a compota de bolota, quem não come passa fome. Atitude. Atitude. Atitude. Ana Fonseca, eu teria sido um grandíssimo artista. Obrigado, mãezinha. Avenida King Kong, o sino toca um tom. A vida passa a correr, a Rita foda a doer. A Suda mata um milhão, mata o gato e mata o cão. Fico sentado a gemer, não suporto ver sofrer. Agora nas praias de Portugal já não há marisco igual. Aquele de antigamente, aquele de antigamente. Agora toda família vai comer, agora toda família vai comer. Muita gente vai morrer, muita gente vai morrer. Por isso eu digo, marisco é bom, marisco intoxicação. Marisco é bom, marisco away. Marisco é bom, marisco intoxicação. Marisco é bom, marisco away. La la la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la la. La la la la la la la. Agora nos bordéis do Funchal já não há menina igual. Aquela de antigamente, aquela de antigamente. Agora o cliente com tesão, agora o cliente com tesão. Vai acabar no caixão, tem que ter muita atenção. Por isso eu digo, marisco é bom, marisco intoxicação. Marisco é bom, marisco é bom, bom. Marisco é bom, marisco intoxicação. Marisco é bom, marisco é. Thank you. semana em Vizela levava o meu cão pela trela. No feriado municipal adotei um filho anormal. Segunda-feira em Porto de Mós dei um tiro nos meus avós. Quarta-feira em Ponte da Barca fiz um piquenique na mata. Sexta-feira em Castro Marim toda a gente fugiu de mim. Domingo à tarde na orgia estava a seguinte companhia: o pai do Fernando Mamed a correr mais do que uma lebre, o filho do Alves Vidal a limpar o cu ao lençol, a mulher do Vitor Espadinha quer ir para a cama sozinha. Da Teresa Berganza a fumar uma grande ganza, a neta do bispo de Peixe a roer as unhas em veja, a secretária do Taveira tem um buraquinho na peira, a tia avó do Júlio Isidro tinha um nariz tão comprido, a criada do Salazar deu-me um banho no alguidar, o grande Macário Correia deu-me um ataque de diarreia. A amiga do Santana Lopes está há três semanas nos topes. O Major Valentim Loureiro comeu um javali inteiro. A sogra do Mário Soares tem um dente nos maxilares. De início, a maior sensação é sentir aquele pênis gigante, grosso na mão. Depois, enfiar tudo na boca e gozar com aquele pauzão da teia. Puta, o meu coração palpita, bate como uma batuta, salta como uma truta. Puta, puta, pelas pedras da calçuta, tu vendes a tua fruta, tens ouro na tua gruta. Há 2 anos fizestes 2 abortos, a tudo porque tinham os dentes tortos. E se o Papa vier até cá, ele vai dizer que tu és muito má. Puta, ensinas o Kama Sutra, o meu suor cai em cascuta, dás um nó na minha pichuta. Oh, puta, puta, é a minha cicuta, essa é a tua luta, a mais velha do planeta. Há 10 anos deixaste a tua terra e agora és puta em Inglaterra. E dentro de ti continuamente se enterra aquilo que menos se espera. fizeste dois abortos. A tua purga tinha uns dentes tortos. Se o Papa vier até cá, ele vai dizer que tu és muito má. O meu coração palpita. Deixou triste. Foi na hora de meter. Não poder enfiar aquilo tudo até o fim. Também não há buçanha que aguente um caralhão daqueles. As sensações que tive mostram que eu estou certa em minha teoria. Um animal pode ser tão bom quanto um homem. ficar. Os pintalhos, pau. És muita lenda. Vamos aprender a foder. Não sei se está de te chupar. Eu vou te ensinar, vais ver que vais gostar. É o ABC do amor. Vou ser o teu professor. Chama-me Socorro. Alcina, assassina, senhora da sua vagina, debaixo das suas saias, a you. por dentro dos seus slips. Há velhas fogueiras de 1,5 metro, mas dava tusa ao passeio. Pequena flor, mistério amor, o homem sente-se como motor. Passa anulância, é velocidade, ela é a luxúria em ponto pequeno. Se és voluntário, como bombeiro, ou polícia, sinaleiro, tanto faz, assim de tudo ela é capaz. À tarde com o meu tio. Perverso adolescente, vais para a cama com toda a gente. Nossa Senhora! Vamos ver se podia mudar a alimentação. qualquer coisa de diferente. Aí o ursinho foi falar com nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, não seria possível, por favor, mudar a minha alimentação? Estás, portanto, a pensar em fazer dieta, eita, meu amiguinho? Eu gosto muito de mel, mas a verdade é que gostaria de variar um pouco. Olha, meu caro Aro, e já experimentaste o malda da merda? Herda. De merda? Sim, de merda! Herda! E, a partir daí, ao pequeno almoço, ao almoço, ao lanche e ao jantar, sempre um balde de merda era o seu manjar. E, a partir daí, ao pequeno almoço, ao almoço, ao lanche e ao jantar, sempre um balde de merda era o seu manjar. Um pequeno balde merdoso, balde de merda, o seu manjar. Balde de merda, o seu manjar. Estamos num período de permissividade e é do ar do tempo que eu falo. Toda a parte nos pressiona para acabarmos com a experimentação, nas artes e fora delas. E um historiador de arte defende os realismos e milita pelo advento de uma nova subjetividade. O meu pai deu-me um pop pop. O meu pai deu-me um pop pop. Deu-me o meu pai. O meu pai deu-me um pop pop. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. A titi fez-me um teté. A titi fez-me um tchá. A titi, o titi tá tão grande. É mesmo assim grande. Mas crianças faz falta. Olha o fula. Tá tão bom, Titi. Tá bom. Ei, agasta, Titi. O desafio que lhe são as máquinas de fala, escolhi ele. Ter abandonado para estas a preocupação com a realidade. O bebê fez um xixi. O bebê fez um xixi. O vovó fez um cocó. O vovó. Ovó! Ovó! Ovó! Ovó, venha cá ver isto! Ovó está a cagar na sala! As fantasias não têm grande importância para o poder. Principalmente. A mamãe comeu cocó. A papá fez-me um bobó. Oh, menina! A fazer essas coisas à criancinha! Oh, minha senhora, ela gosta. Desembaraçaste o processo moderno que ficou inacabado. Das luzes. Nem sequer os últimos partidários da Autoclave puderam acreditar no que ele disse, defender o seu projeto, a não serem esferas específicas da vida. Pensa que sempre tem mudado, filho. Foi ao deixar a totalidade da vida para quem faz esta especialidade de entender que nada nos acontece em espécie de nós que estamos. Enquanto o indivíduo concreto vive no sentido sublimado pela forma de sociedade, não como meditação, mas como aquele imenso sentimento que pode ler há mais de um século. Sob a indicação de Albrecht Wemmer, o filósofo acha-nos num período de permissividade e é do ar do tempo que eu falo. De toda a parte nos pressionam para acabarmos com a experimentação, nas artes e fora delas.